Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM e pela radiocantareira.org na internet aos sábados das 16 às 18 horas. E também aos domingos das 17 às 19 horas. Na estilowebradio.com.br. No programa de hoje, começamos com parabéns a você, as gêmeas que completam um ano nesta semana. Parabéns, Maia, parabéns, Luna. E na sequência, Mão e Mãos, Ninho Musical com Fabiana Godoy. E depois, La Bamba, com os Los Lobos e convidados. Com a mão eu faço não, não, não. Com a mão eu faço tchau, tchau. Com a mão eu faço um carinho. Com a mão eu mando um beijinho. Com as mãos eu faço coração. Com as mãos eu bato palmas, com as mãos eu toco violão, com as mãos eu mando um beijão, com a mão eu faço, não, não, com a mão eu faço tchau, tchau, com a mão eu faço um carinho, com a mão eu mando um beijinho, com as mãos eu faço coração, com as mãos eu bato palmas, com as mãos eu toco violão, com as mãos eu mando um beijão. Acabamos de ouvir La Bamba com a versão de Los Lobos e Convidados. Na sequência, Rosângela Gonçalves nos contará um pouco sobre as leituras que faz durante esse período de quarentena. Meu livro me livra da TV, livro-me de você a me teleguiar em seus rádios e jornais. Infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Olá, amigos. Sou a Rosângela Gonçalves e vim conversar com vocês sobre as minhas leituras. Esse ano eu fiz um pacto comigo mesma de ler pelo menos um livro por mês e tenho conseguido. Leio 2, 3, dependendo do livro. A leitura tem conservado a minha saúde mental nessa pandemia. Esse pacto leitor foi feito porque eu prometi a mim mesma que quando eu me aposentasse eu ia colocar as minhas leituras em dia. Ia ler tudo que eu tive vontade e não consegui. Hoje eu quero contar a vocês sobre o livro O Frango Ensopado da Minha Mãe, de Nina Horta. A Nina Horta tem algumas coisas em comum comigo. Ela nasceu em Minas Gerais e eu também sou mineira. Passou grande parte da vida em São Paulo. Eu também moro em Guarulhos desde os 3 anos de idade. Ela se formou e fez pós-graduação na Faculdade de Educação da USP. Eu também fiz pedagogia. Trabalhei em escola pública, sempre em sala de aula. Além das coincidências, tem outra coisa que nos uniu, que foi o gosto pela culinária. Eu adoro cozinhar. Fazer bolos é a minha terapia. A Nina ganhou fama de cozinheira com seu buffet Ginger, responsável pela deliciosa comida de muitas festas paulistanas por mais de 20 anos. Entre 1987 e 2016, ela escreveu sobre o assunto na Folha de São Paulo. Nesse livro, ela reúne algumas crônicas que escreveu nesse jornal. Sim, meus amigos, eu sou uma das poucas pessoas no mundo que ainda lê jornal impresso. Eu sei que posso fazê-lo pela internet, mas para mim não é a mesma coisa. Gosto de pegar um jornal, ver as fotos, ler as tirinhas do último caderno e, às vezes, até guardo alguma reportagem para recomendar a amigos. Mas voltando a falar sobre Nina Horta, ela faleceu em 2019, com 80 anos. Tem outros livros publicados. Ela contou com a colaboração da Rita Lobo para selecionar os textos para esse livro, que consolidam-na como uma referência bibliográfica e gastronômica. E também ela faz parte da tradição da crônica brasileira. Ao falar sobre comida, os textos falam da vida, de uma vida simples, do jeito que Nina Horta gostava, sem exibicionismo, sem afetação. O jeito mineiro de ser de Nina Horta está presente nas 238 páginas. Mesmo sendo mineira e conhecendo bem a culinária local, tive que recorrer ao dicionário para entender alguns significados, o que é muito bom. Nunca é tarde para aprender. Quando estou lendo um livro, sempre chegando no final, começa um dilema. Preciso terminar a leitura porque tem outros na fila. Mas se eu terminar, esse prazer vai acabar. E se o próximo não for tão bom como esse? Nesse livro da Nina Horta, isso aconteceu. Além de ter ficado com água na boca muitas vezes, imaginando como seria bom ter experimentado um dos quitutes da banqueteira escritora, que foi premiada com o Prêmio Jabuti de Gastronomia. Eu cheguei a lembrar do bolo da minha avó no fogão de lenha da sua casinha da roça lá em Minas, que ela assava numa lata de goiabada. E o cheiro nos convidava para o café da tarde, interrompendo as brincadeiras dos primos no final de tarde de domingo. Vou ler para vocês o primeiro e último parágrafo de uma das crônicas do livro. E quem sabe vocês não ficam seduzidos pelo texto. Ou melhor ainda, começam a se arriscar na cozinha e descobrir um novo talento. O de preparar um prato como se fosse uma poção mágica que encanta quem vai degustar. Termino com uma frase da Nina Horta. Ler receita é o que menos importa. Se você ler um livro de arte na hora de preparar um prato, sem querer, lá no fundo tem o Van Gogh, o Matisse dando uma mãozinha. Então, a crônica que eu vou ler é Lembranças. Primeiro parágrafo. Todo mundo quer reminiscências. Parece até que ninguém está mais interessado em comer, só em lembrar. De jaca, de tamarindo, de mangarito, da empadinha com recheio úmido, de comida de alma, de comida de mãe. Já lembrei tudo o que havia para lembrar. Acabou-se o que era doce. E o último parágrafo. As memórias só surtam na hora do desastre, do choque, quando se pisa no tomateiro e a lembrança vem inteira. O tempo, a hora, o cigarro, a barba áspera, a promessa segura do abraço. Queremos ir longe ao dia em que deixamos de ser peito, praia, nuvens, bicho de goiaba. Queremos a hora da borboleta, do desatar, em que viramos eu. A manga é a manga, eu sou eu. Saudade de nós mesmos, naquele lugar, com aquela gente. Um beijo e boa leitura para vocês. Acabamos de ouvir Rosângela Gonçalves no boletim Leituras e Livros. Na sequência, Bia Góes e Tiago Espírito Santo, Farinha. Que há? Que tem? Qualquer coisa já serve pra comer. Que há? Que tem? Se não tem, o que há de se fazer? No redemoinho que a vida nos fez, voando no véu do destino, vagando a sós no olho do furacão. Farinha no pão para multiplicar, milagre do pão para se dividir, um cesto de pão a nos alimentar, a fé que não pode nem deve cair. Fermento no pão para fazer crescer, bocado do pão para se repartir, a falta do pão poderá nos fazer perder a coragem até diminuir. O fardo só vem pra quem pode segurar, quem vê mais além adiante da escuridão. Na lente onde tudo se espia, o futuro a nos alcançar, sem dor e sem aflição. Que há? Que tem? Qualquer coisa já serve pra comer. Que há? Que tem? Se não tem, o que há de se fazer? No redemoinho que a vida nos fez, voando no véu do destino, vagando a sós no olho do furacão. Farinha no pão para multiplicar, milagre do pão para se dividir, um cesto de pão a nos alimentar, a fé que não pode nem deve cair. Fermento no pão para fazer crescer, bocado do pão para se repartir, a falta do pão poderá nos fazer perder a coragem até diminuir. O fardo só vem pra quem pode segurar, quem vê mais além adiante da escuridão. Na lente onde tudo se espia, o futuro a nos alcançar, sem dor e sem aflição. Que há? Que tem? Qualquer coisa já serve pra comer. Que há? Que tem? Se não tem, o que há de se fazer? No redemoinho que a vida nos fez, voando no véu do destino, vagando a sós no olho do furacão. Thank you. Acabamos de ouvir Bia Góes e Tiago Espírito Santo, Farinha. E antes, o boletim Leituras e Livros, com Rosângela Gonçalves. Ora, veja só, eu te amava tanto, mas agora não te quero mais. Oh. Ora, veja só, eu te amava tanto, mas agora não te quero mais. Gosto de fazer amor, quem tem carinho me leva. Gosto de fazer amor, quem tem carinho me leva. As cartas estão embaralhadas, corta que eu quero dar. As cartas estão embaralhadas, porta que eu quero dar. Eu não vou jogar, porta que eu quero dar. Eu só quero apreciar, porta que eu quero dar. E o seu modo de jogar, porta que eu quero dar. Gosto de fazer amor, quem tem carinho me leva. Gosto de fazer amor, me leva pra casa, amor, rapidinho, rapidinho. Ora, veja só, eu te amava tanto, mas agora não te quero mais. Ora, veja só, eu te amava tanto, mas agora não te quero mais. Gosto de fazer amor, quem tem carinho me leva, me leva, me leva. Gosto de fazer amor, as cartas estão embaralhadas, porta que eu quero dar. As cartas estão embaralhadas, porta que eu quero dar. Eu não vou jogar, porta que eu quero dar. E eu só quero apreciar, porta que eu quero dar. E o seu modo de jogar, porta que eu quero dar. Amor, quem tem carinho me leva. Gosto de fazer amor, quem tem carinho me leva. Olha, eu gosto, gosto de fazer amor, quem tem carinho me leva. Ah, gosto de fazer amor, me leva quem pra tem casa, carinho meu bem. Moça bonita, és de encantar feito um riso. Moça bonita, és de encantar feito um riso. Um cantador cantar precisa, um mar preciso de amor. Um cantador cantar precisa, um mar preciso de amor. Te merecer pra começar. Moça bonita, és de encantar feito um riso. Moça bonita, és de encantar feito um riso. Um cantador cantar precisa, um mar preciso de amor. Um cantador cantar precisa, um mar preciso de amor. Acabamos de ouvir Janis Joplin, Cry. Antes, Moça Bonita com Maury de Noronha. Abrindo o bloco, Giovanna, Quem Tem Carinho Me Leva. Agora deixo uma reflexão a você, ouvinte. 2020, um ano que não acaba. 2020, um ano bissexto. E fica a pergunta. Você conhece alguém que faz aniversário em 29 de fevereiro? 29 de fevereiro acontece a cada 4 anos, somente em ano bissexto. I guess all Vamos ouvir agora Zé Cabaleiro, Bandeira, e na sequência Morfeu no Carnaval, A Utopia. Eu não quero ver você cuspindo ódio, eu não quero ver você fumando ópio pra sarar a dor, eu não quero ver você chorar veneno, não quero beber o teu café pequeno, eu não quero isso, seja lá o que isso for. Eu não quero aquele, eu não quero aquilo. Peixe na boca do crocodilo, braço da Vênus de Milo acenando tchau. Não quero medir a altura do tombo, nem passar agosto esperando setembro. Se bem me lembro, o melhor futuro, este hoje escuro. O maior desejo da boca é o beijo. Eu não quero ter o Tejo me escorrendo das mãos. Quero a Guanabara, quero o Rio Nilo. Quero tudo ter, estrela, flor, estilo. Tua língua em meu mamilo, água e sal. Nada tem, vez em quando, tudo. Tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, noves fora zero. Quero viver, quero ouvir, quero ver. Nada tem, vez em quando, tudo. Tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, noves fora zero. Quero viver, quero ouvir, quero ver. Eu não quero ver você cuspindo ódio. Eu não quero ver você fumando ópio pra sarar a dor. Eu não quero ver você chorar veneno. Não quero beber o teu café pequeno. Eu não quero isso, seja lá o que isso for. Eu não quero aquele, eu não quero aquilo. Peixe na boca do crocodilo, braço da Vênus de Milo acenando tchau. Não quero medir a altura do tombo, nem passar agosto esperando setembro. Se bem me lembro, o melhor futuro, este hoje escuro. O maior desejo da boca é o beijo.

tirania. Pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Ai, ai, ai, ai. Pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Acabamos de ouvir Morfeu no Carnaval, A Utopia, e antes, Zé Cabaleiro, Bandeira. Agora iremos ouvir a poeta Inês Santos contar um pouco sobre sua trajetória literária. Olá, ouvintes, todas e todos. Sou a Inês Santos, nasci em São Paulo, capital. Sou filha de nordestinos, com muito orgulho. Meus pais eram baianos. Moro na zona leste dessa mega cidade desde que nasci. E desde 2012 escrevo poesias. Participei de coletâneas e revistas poéticas, mas já tenho 4 livros publicados individualmente, dos quais eu vou falar um pouco aqui neste podcast. Bem, o primeiro livro foi o Mergulhos, no qual eu trago poemas mais introspectivos. Eu considero o Mergulhos, esse livro inicial, né, um convite ao mergulho na alma. E ele representa um pouco o processo de escrita que eu vivenciei, né, nesse primeiro livro. O segundo título, O Infinito Vaza Poesia, Olhe. Eu acho que o título já diz muito dele, né? E nesse Infinito Vaza Poesia eu trouxe alguns poemas inéditos e alguns que já estavam publicados em outros livros ou coletâneas. Foi uma seleção, assim, de, digamos, os mais citados, preferidos, né? O terceiro livro, o Entrelaçamentos, ele é mais extrovertido, ele traz mais as relações com o outro, com a sociedade, né? O quarto é um trilingue e ele tem duas possibilidades de título, né? Quer dizer, duas versões de título, Para Águas de Borboletas e Para Pluí de Mariposas, que está em português, espanhol e francês. Então, eu traduzi para o espanhol essa seleção de 21 poemas, selecionado por uma amiga, né? Ela se chama Cibele. E essa amiga traduziu esses 21 poemas para o francês, né? Eu escrevo poemas curtos, né? Concisos, na sua maioria, né? Eu gosto desse formato minimalista, né? De dizer muito em poucas palavras. E, para finalizar, eu vou ler aqui o poema tema de abertura desse podcast, né? Trens e viagens. No trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. No trem da saudade, lembranças e memórias embarcam e desembarcam. No trem da despedida, a dor vai amortecida para não mais voltar. Um abraço a todos. Tá fechando cê de tempo, que minha vida é caminhar. Pula-se estrada do mundo, dia e noite sem parar. Já visitei os sete reinos, lá onde eu tinha que cantar. Sete dídal de veneno, traguei sem pestanejar. Mais duras finas, só eu vendo outro cristão pra suportar. Sou irmão do sofrimento, de Baltavera com a dor. Ajeitando o esquecimento que o abandonou a dor. Deus mestre, a estrada e o vento, que uma vida me ensinou. Vou me alinhando na viagem das crianças. Acabamos de ouvir Mary Ananias, Cantiga do Estradar. E antes, a poeta Inês Santos contou-nos um pouco sobre sua trajetória literária. E na sequência, Secos e Molhados, Sangue Latino. E depois, Calle 13, Latinoamérica. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os futuros. Quebrei a lança, lancei. É não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas. bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira luz. Latinoamérica com Calle 13 e antes Secos e Molhados, Sangue Latino. E agora Mano Shell, Zé Povinho. E logo em seguida, nossos intervalos. Tô ligeiro, atento, ligado no lance. Falsidade, maldade, cê sabe, é constante. Tem uma pá de bico querendo me atrasar. Não é em todo mundo que pode se confiar. O veneno tem que agir do drip em serpente. Sou blindado, conta breve, não adianta jogar verde. Tentando colher maduro, um disse, me disse. Não arranja nem pro suco, muito menos pro bife. Odeio os puxa-saco que baba meu ovo. Querendo arranjar status, falando mal dos outros, fazendo fofoca, cheios de piadinha, falam pelas costas, inventando mentira, não dou moral. A Zé Povinho idiota, sua atitude desleal, me enfoca com a própria corda. Enquanto falam mal de alguém a ti, amanhã será o contrário, irá lhe trair. Zé Povinho, toda banca tem, fala sério, acredita, fica a seu critério nesse dízimo, dízimo, sei quem disse, só sei que disseram. Fica esperto. Zé Povinho, toda banca tem, fala sério, acredita, fica a seu critério nesse dízimo, dízimo, sei quem disse, só sei que disseram. Fica esperto. Zé Povinho. Você viu aquela fita? Zé Povinho. Mano, bando de tiração. Zé Povinho. Sai pra lá pela saca. Zé Ruela. Zé Povinho. Aqui não, aqui não. Em toda a quebrada, em qualquer lugar, tem sempre o otário querendo te derrubar. Não pode comprar nada, não pode gastar nada, enquanto a vida dele está sempre atrasada. Vive querendo ver o mal do outro, enquanto a sua casa tá cheirando esgoto. Olha lá, você viu? A casa dele caiu. Leu lobo na língua, ressuscitou o Clodovil. O final, cê já sabe, é igual o filme triste. Enche o saco, leva nada e mesmo assim insiste. Fica só no portão, não sai de casa não. Acha que vai ser feliz, pronto mal do coração, presta atenção. Olha como tá a sua casa, seu filho na noia e a sua filha tá grávida. Mesmo assim não perde tempo enquanto as brechas. A fofoca tá em dias, isso é o que Zé interessa. Povinho, toda banca tem, fala sério, acredita, fica a seu critério nesse dízimo, dízimo, sei quem disse, só sei que disseram. Fica esperto. Zé Povinho, toda banca tem, fala sério, acredita, fica a seu critério nesse dízimo, dízimo, sei quem disse, só sei que disseram. Fica esperto. Zé Povinho, toda banca tem, fala sério, acredita, fica a seu critério nesse dízimo, dízimo, sei quem disse, só sei que disseram. Fica esperto. Zé Povinho, toda banca tem, fala sério, acredita, fica a seu critério nesse dízimo, dízimo, sei quem disse, só sei que disseram. Fica esperto. Uma bala quase hétero, etérea massa, complexo de não se entender. Um canalha quase hétero, ignorar amor por complexo, medo de nele se ver. É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões, alento pra alma amar sem portões, amores aceitos sem imposições, singulares, plural. Se te dói em ouvir, em mim dói, no carnal. Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar, que lhe dá o direito de vir me calar. Eu sou todo amor, medo e dor, se erradicar. Feito sol que ilumina a umidade suspensa do ar. Necessário abrir discussões, além Vamos ouvir agora Necrodemocracia do Punk Canibal. Na sequência, a reflexão Voto ou Rebelião da FOB, o comunicado deles, e Munra do Sabotage. Olê, olê, olê, olê, a hora eleitoral chegou. A hora eleitoral chegou. Olê, olê, olê, olê, a sua hora chegou. A urna é uma catraca que você tem que passar para poder deixar alguém sentar no seu lugar. A dança das cadeiras é difícil de brincar quando são 10 cadeiras para 1 milhão sentar. Mas quem tem 1 milhão tem camarote garantido pro show da eleição, pra cada lado um partido. O palco é do centrão, mas o último é aplaudido pelo gado na fila esperando ser abatido. Olê, olê, olê, olê, olê. Natal chegou. Olê, olê, olê, olê, olê. A hora eleitoral chegou. Chegou. A urna é uma catraca que não dá para pular. Você tem que deixar alguém sentar no seu lugar. Quem entra nessa dança, brincadeira perigosa. Uma cadeira elétrica por voto eletrônico. Mas quem tem 1 milhão tem pay-pay-pay, viu, garantido. Pro show da execução do bandido de estimação. Com seu nome na lista, tríplice do choque de gestão. Da vida de gado, com hora marcada. Olê, olê, olê, olê, oh. A sua hora chegou. Voto ou rebelião, combater a farsa eleitoral do Estado genocida e organizar o povo contra a nova escravidão. Comunicado Nacional da Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil, FOB, sobre a farsa eleitoral e em memória de Zumbi dos Palmares, combatente insurgente e quilombola da luta de libertação negra e herói do povo brasileiro. Brasil, novembro de 2020. São tempos difíceis para nós, trabalhadores e trabalhadoras, gente pobre e humilde que luta todos os dias para sobreviver, sustentar nossas famílias e ter uma vida digna. O aumento do custo de vida e a inflação, a miséria e a exploração, o desemprego e a precarização do trabalho avançam. Os governos e os patrões fazem da vida do nosso povo um verdadeiro inferno na terra. A pandemia escancarou as políticas genocidas do projeto fascista e neoliberal de Bolsonaro, Mourão e Paulo Guedes, representantes da burguesia entreguista, cujos interesses estão subordinados ao capital imperialista. O povo está enfrentando uma ofensiva das classes dominantes, marcada pelo massacre dos pobres, negros e das negras, da juventude das favelas e periferias, das mulheres do povo, dos camponeses pobres, das comunidades indígenas e quilombolas, caiçaras e ribeirinhas, e também pela destruição do meio ambiente, pela retirada dos nossos direitos, pela opressão e a repressão contra os que lutam. São dezenas de milhares de mortos, com números muito maiores do que aqueles apresentados pelos dados oficiais, milhões e milhões de contaminados e o avanço de uma segunda onda da Covid-19. Metade dos trabalhadores não tem emprego, 1/3 da população não tem condições nem mesmo de se alimentar dignamente, e mais de 10 milhões passam fome. É nesse contexto que acontecem as eleições municipais de 2020, em meio a uma guerra biológica, social e racial contra o povo pobre e trabalhador, que nunca teve direito à quarentena e que agora é obrigado a conviver com uma doença mortal para trabalhar e sobreviver. Os grandes partidos da ordem, de direita, do centro e da esquerda institucional, encenam em suas campanhas eleitorais um grande teatro de morte patrocinado com dinheiro público. São todos oportunistas ou fantoches da burguesia doente e escravocrata, que utilizam o Estado como um organismo de violência e negação da vida e dos direitos dos mais pobres. Mas novembro também é um mês de resistência. É um mês que celebramos a memória do combatente Zumbi dos Palmares, comandante militar de luta quilombola e insurgente do povo negro, sequestrado e escravizado, e que deve inspirar a nossa resistência hoje para derrotar a nova escravidão e o genocídio promovido pelos capitalistas. É preciso enfrentar esse sistema desumano. É preciso organizar o nosso ódio contra o inimigo brutal, parar o massacre e construir um novo mundo de justiça e liberdade. É a luta organizada e radical do povo, e não uma ilusão eleitoral, que pode e vai fazer recuar o poder dos capitalistas e de seus governos. Precisamos tomar em nossas mãos os nossos destinos e reverter nossa realidade de desgraças e sofrimentos. Nós, a classe trabalhadora brasileira, o povo pobre e afro-indígena, que estamos nas periferias das grandes cidades, ou nas comunidades rurais do interior do país, ou nas pequenas e médias cidades do Brasil profundo. Merecemos e devemos conquistar uma vida digna para nós, nossa juventude e nossos filhos, repartindo a riqueza e o poder. Como nos provou a pandemia, agora sabemos mais do que nunca que só o povo salva o povo. Sabemos que estamos por nossa própria conta e que é preciso fazer valer o nós por nós, organizando a nossa gente nos bairros pobres, nas comunidades rurais, nos locais de estudo e trabalho, a partir da solidariedade popular, do apoio mútuo, da ação direta e da autogestão comunitária, construindo a unidade nas lutas para enfrentar os ataques aos direitos e a carestia de vida, o desemprego e as demissões, os despejos e a repressão. Nos defender da brutalidade policial, do genocídio nas favelas, do feminicídio, da violência homofóbica e dos massacres no campo. Combater a privatização, defender o meio ambiente, a educação pública, o direito à moradia e ao território. Somente nós podemos defender a saúde e a vida do povo. As cidades são os territórios onde vivemos e sentimos primeiro os problemas do cotidiano, que avançam. Vemos nos supermercados e nos salários o resultado da crise capitalista e da ofensiva neoliberal sobre os pobres e a classe trabalhadora, enquanto os mais diversos candidatos da farsa eleitoral apresentam falsas soluções, mentem descaradamente e lutam de forma intestinal pelo controle do poder dos municípios. Sabemos que nenhum governo vai resolver os problemas reais que enfrentamos enquanto povo. Devemos conjugar nossas lutas mais imediatas e reivindicativas com um programa revolucionário, antifascista e anticolonial, baseado nos organismos de poder proletário, nas associações e cooperativas, nos sindicatos autônomos e comissões de trabalhadores, nas plenárias e ocupações, nos comitês e iniciativas comunitárias e nos movimentos e núcleos de base. Precisamos impulsionar essas experiências a partir de uma estratégia insurreicional, passando pela construção da greve geral, dos conselhos populares e das assembleias de base, que se articulam a partir do nosso território e através de um Congresso do Povo com organismos de decisão do poder proletário, federalista e socialista, em oposição ao poder burguês e estatal. O poder do povo deve se impor por uma forma de contrapoder, baseada na mobilização permanente das massas e na organização popular e de base autônoma. Nós, da FOB, construímos na luta diária uma federação revolucionária de trabalhadores e do povo pobre. A partir de núcleos de base, de organizações populares e sindicatos autônomos, combatemos a farsa eleitoral. Denunciamos as eleições burguesas como um teatro genocida que serve para legitimar a dominação e a exploração. E propomos, a partir da nossa realidade concreta e demandas reais, avançar a construção do sindicalismo revolucionário e do poder do povo, articulando nossas lutas por uma vida digna e um programa de libertação anticapitalista e socialista, profundamente antirracista e antipatriarcal. Eleição é farsa, não vote, lute, greve geral e rebelião, fora Bolsonaro e Mourão, poder ao povo, reconstruir Palmares, Zumbi vive e vencerá. Nossa voz vai ecoar em cada beco, nossa história é resistência, salve o povo preto, eu não caminharei com medo, não vão me ver no desespero, nossa voz vai ecoar em cada beco. Branco e um preto unido, resposta esse cara ridículo. Verde eu se confisco, mundo submisso eu adquiro. Alívio, paz para os meus filhos na decente. Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim. Regenerado, delinquente lá do Brooklyn. Não sou um rama, mas tenho sim os pitbull por mim. Sei que até lá, liberdade já pros meus irmãozinhos representei. Com do verdinho na mente, ok, não desandei. Eu me empenhei, me dediquei também. Conheço o povo de Sampa, RJ, BH, Baixada, Porto. Sou gavião fiel de origem louco, nada bobo. Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo. Mas vale uma família e um qualquer no bolso. Medo, talvez desemprego, sofrimento, lamento. Vai ser demais, vou viver sem paz, pagar veneno. Nas ruas, falcatruas, é polvinho, o isqueiro. O itinerário de um poder é o Brasil brasileiro. Se infiltraram, as portas se fecharam. Quem rima está aqui, quem não rima aplaude o adversário. Tipo jagunço, chabu, neguinho. Até lá, liberdade já pro Lu e o baianinho. Se liga na fita, danados, otários estão maquinados no morro. Falaram que pode atirar, na sequência se pá vão prestar em socorro. Mas abre o olho, um cara piolho é sempre um mano dos nossos. O inimigo meu tem astra, barca, blazer também tem moto. Suca não meu bairro, pinotei, não deixei rastro. Comentaram sim, forjaram que eu vi 12 paredes no bafo. No bairro eu pego meu filho, na fé vinha vindo, na fé vou seguir. Deus que me livre na mira do tiro, uma nega, não pico, não brigo nem mosco. Medo só beijo destroço, do pobre que acorda com ódio. Um anjo do céu não pode ser réu, quem vem das ruas não joga fácil. Tipo invasor, tenebroso, fogo contra fogo. Puxo Flávio Lobo, o corpo. Sou malogueiro, sou, e lá vou eu de um pé. Um, dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez chame quem provoca é o Zika. Sou malogueiro, sou, e lá vou eu de um pé. Um, dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez chame quem provoca é o Zika. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe malhando na praça. Essa vodka não convoca no som a paz dos irmãos de toda a quebrada. Sabotagem, mano, anise. Eu vejo o trabalho comigo, analiso. Branco e preto lindo, resposta escala ridículo. Verde sem confisco, mundo submisso. Eu adquiro, peço alívio, paz para os meus filhos. Na decente, atenciosamente eu sigo em frente. Tipo assim, regenerado, delinquente lá do Brooklyn. Não sou um rá, mas tenho sim os pitbull por mim. De zona oeste a Capão, de leste a região. Norte oeste tipo Canão, é embaçado, né, ladrão? Canão ou boqueirão, é várias vezes Joe. Treta, eu vi Joe, se a ideia não trocou, cansou, dançou. Eu vi colou bola de meia, não queres queira, só não bobeia. Você lembra do que tu queiras? Eu, Deus e a Mary Jane, versus os 16 que se iludiram e perde a fé. Mas muitas vezes assim que é, sei que tem gambé. Da banda e super-homem que também se esquece. Toma bonde, canão, lembra a igreja. O bado bé as breja, compiça a polícia. As mágoas o deixa, Joe. Moscou sujou, foi pro saco, ficou embaçado. É ninguém trinca, é embaçado. Eu embaço na história várias vezes. Faço hits de um som, muita treta. É você lembra, bate cabeça e a zica. Quem curte é da família. Ladrão proceder, não se arrisca. Corri na lama, eu sim sou Blue Green. No rap eu sou um terror, domínio Eminem. Shaquille O'Neal, lembro Teda. Finado meu mano, tipo Morse. Na vida do crime o estupim. Verdade brau, Moscou tá cruel. O crime não é mel, o medo veio do céu. Como foi cruel, de hack bell. Click bell, povo é o alvo fel. Eu sou um problema, pra quem pensa que o rap é palock. Demorou, vem ver, filhos e mães se envolvem. Se não me viu no sapatinho, mentiu, tô sempre na maior. Guerreiro ando só, samurai se saca dó. Também lembrei das vezes eu durval chicó. Quem pisa na malote, eu sei que dava dó. Quem for lá no canão, Brooklyn Sul me vê. A lei das ruas é rude, faz você aprender. Proceder pra vencer, pra crescer, prevalecer. Sou malogueiro, sou, e lá vou eu de um pé. Um, dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez o chame quem provoca é o Zika. Sou malogueiro, sou, e lá vou eu de um pé. Um, dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez o chame quem provoca é o Zika. Não acreditar, instituto outra vez de pé. Sabotagem, Brooklyn Sul, canão. Representando a favela no cinema nacional. As grandes telas e tal, é isso aí. Comecei a usar pra esquecer dos problemas. Fugi de casa. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia. Tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual no futebol. Sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente, sem ter na mente o mal. Tem um instinto que a liberdade deu. Tem a malícia que cada esquina deu. Conhece puta, traficante, ladrão. Toda raça, uma parte alucinada e nunca embaçou. Confia neles mais do que na polícia. Quem confia em polícia, eu não sou louco. A noite chega e o frio também. Sem demora e a pedra, o consumo aumenta a cada hora. Pra aquecer ou pra esquecer. Viciar deve ser pra se adormecer. Pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão. Um poço fundo de lama, mais um irmão. Não quer crescer, ser fugitivo do passado. Envergonhar-se aos 25 ter chegado. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Que Deus ouvisse a minha voz. No mundo mágico de Oz. Que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz.

Se Deus existe mesmo, moro? Porque meu povo já sofreu demais, continua sofrendo até hoje. Só que aí eu vejo os moleques nos farol, na rua, muito louco de cola, de pedra. E eu penso que poderia ser um filho meu, moro? Mas aí, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. A semelhança da criatura com Deus é tão imperfeita que não chega a ser um gênero comum, pois certos nomes que implicam relação de Deus com a criatura dele se predicam temporariamente e não são eternos, não são eternos e não são eternos. Deve-se saber que quem ensinou que a relação não é uma realidade da natureza, e sim da razão, estão enganados, puramente enganados. Estão errados, puramente enganados. Deus não é uma medida proporcionada ou medido, por isso não é necessário que esteja contido no mesmo gênero da criatura, no mesmo gênero da criatura, da criatura. Por isso dobro meus joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a sua sábia paternidade toma o nome nos céus e na terra. Assim falou Santo Tomás de Aquino. Assim falou Santo Tomás de Aquino. Assim falou Santo Tomás de Aquino. Assim falou Santo Tomás de Aquino. Senhor, tu tens tido feito o nosso refúgio. Senhor, tu tens tido feito o nosso refúgio. Senhor, tu tens tido feito o nosso refúgio. Just like a sacred cow. get excited. My little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She says, shh. She says, da Ucrânia vem o rock Cat Vibin. Na sequência, ouvimos também Abuso de Poder, Babilônia, Negras Tormentas. E, para finalizar o programa de hoje, Mixtape, Pós. Анархия мама, сынов своих любит, анархия мама не про. minha mama, sanas, anarquia mama, sanas, anarquia mama, sanas. Patrones ni jefes corruptos, ya. Por la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo ya. Paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo ya. Tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver. E ainda que nos esperem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o dever. O bem mais precioso é a liberdade, lutemos por ela com fé, com valor. Agitar a bandeira revolucionária que levará o povo à emancipação. Agitar a bandeira revolucionária que levará o povo à emancipação. De pé, companheiro, para a batalha temos que derrotar a reação. Para as barricadas, pelo triunfo da revolução. Para as barricadas, pelo triunfo da revolução. Agora vamos ouvir músicas de Ordinária, Rich, Flix, Rich Offspring, Rich, Deriva, Desvio ou Deturpação e Zegota. É, mesclando com o poema inicial declamado a partir do episódio Poesia Anarquista no podcast No Trem do Tempo. Essa faixa, esse mixtape, foi lá do Fagulha Podcast King Mob. King Mob Mixtape Pós. Que está lá hospedado no Coletiva Mídia. As palavras novas. Cada palavra assenta sua carne. Eu queria tatear na mata do mundo das palavras transparentes. Palavras de ar. Para ler, para escrever, para dizer, para projetar na escuridão a teia. Mas que não pesem e que não abandonem sombra sobre a via. Essas palavras, amigos, não existem. Mas há no caos algo que as circunda. Algo que possui potência para criá-las. E, assim, cantarei com elas. Finalmente, cantarei finalmente um canto de vitória. E de fato, poema traduzido por aquela mulher do canto esquerdo do quarto. We'll be right back. never stand the way you're making me feel. Don't come near me, you make me feel evil. When you're around, my mind begins to reel. And don't try to call me or pretend to be civil. Be gone before my enemies kill. I just hate the way you are and I want to be as far away. Oh, God. da Santa Terra, todo aquele que trava sua guerra, quem não reconhece, puro nem prisões, a quem não respeita correntes de trilhões. Nem bandeira, a todo aquele sem hino nem fronteira, aos que se arriscam a peitar a autoridade, aos que se arriscam a dançar com a liberdade, aos que não esperam que o tempo lhes dê razão, aos que eu sou meu pai, a maior é traição, a todo aquele que abraça a delinquência, a todo aquele que vive na consequência, a todo anarquista. We'll be right back. Tchau, até o próximo programa. Despedida, a dor.